O Bar do Alemão fica ao lado do Hotel Lakeside, bem pertinho do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, né? E qualquer motorista de táxi sabe onde fica o setor de hotéis e turismo norte. Música nova de Paulo Vitor e Dumont, Nananina Não. Se não me der seu amor, eu vou roubar, vou sequestrar. E de resgate vou pedir a sua mão, seu coração. Igual o beijo que roubei quando você dizia não. Eu sei falar tudo aquilo que você adora ouvir. Primeiro me empurra, depois não deixa eu sair. Vem meu bebê com o seu neném. Faz jogo duro, mas no fim eu sei que tem. Eu sei que tem beijinho, tem mãozinha boba. Quando tá com pouca roupa, fica louca pra tirar. Tirar a minha mão de cima, de baixo. Eu acho que agora não tem como escapar. Nananina, não, não, não, eu não. Tá bom, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no nananina, não, não, não, eu não, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no nananina, não, e eu e não, meu não, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no nananina, não, não, não, eu não, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no sim. Se não me der seu amor, eu vou roubar, vou sequestrar. E de resgate vou pedir a sua mão, seu coração. Igual o beijo que roubei quando você dizia não. Eu sei falar tudo aquilo que você adora ouvir. Primeiro me empurra, depois não deixa eu sair. Vem meu bebê com o seu neném. Faz jogo duro, mas no fim eu sei que tem. Eu sei que tem beijinho, tem mãozinha boba. Quando tá com pouca roupa, fica louca pra tirar. Tirar a minha mão de cima, de baixo. Eu acho que agora não tem como escapar. Nananina, não, não, não, eu não. Tá bom, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no nananina, não, não, não, eu não, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no nananina, não, e eu e não, eu não, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no nananina, não, não, não, eu não, sim, sim. Começa pelo não e sempre acaba no sim. Começa pelo não e sempre acaba no sim. Paulo Vitor e Dumont, Nananina Não, para Silvana Aparecida Nunes Amaral, minha conterrânea de Coromandel, agora fazendo parte do Facebook do Cleito Aguiar. Conterrânea, um beijão para você, seja muito bem-vindo, um grande abraço para os meus conterrâneos de Coromandel, esparramado esse mundo velho afora, né? Aí, rapaz, esse Adelson Moura não é brincadeira, não. Olha a música que ele fez. Dalvan, o que mata é a solidão. A sua vida, porque a minha já lhe entreguei. Eu quero lhe pedir um pouco de amor, porque o meu eu já lhe dei. Quero lhe possuir de corpo e alma. Eu quero mergulhar no sentimento seu. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso não venha falar de adeus. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos. O que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer este amor que devora esta paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração.

muito pertinho, daqui a alguns dias, nós vamos estar lançando a música nova da Eliane de Paula e Alcimar Moreno, que inclusive vão mudar de nome, a música já está pronta, nós estamos gravando o clipe, breve nós vamos soltar para você conhecer. E o Flavinho vai fazer a divulgação da Eliane de Paula e do Alcimar Moreno lá na região de Minas Gerais. Ele é especialista em Minas Gerais, viu? Se você quiser divulgar o seu trabalho por lá, ligue 61-9981-3601, que a gente passa o contato do Flavinho para você, viu? 9981-3601. No próximo bloco, Maurício Matar, Chico Rei Paraná e Zé Ricardo e Tiago. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1997. No dia 25 de janeiro, o ator da Rede Globo, Guilherme de Pádua, era condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato da atriz Daniela Pérez em 1992. Em 28 de janeiro, por coincidência o aniversário do meu saudoso pai Antônio Aguiar, a emenda da reeleição era aprovada no primeiro turno por 336 votos a favor, 17 contra e 6 abstenções pela Câmara dos Deputados. No dia 20 de abril, o índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos era assassinado por 5 estudantes, 5 playboys de Brasília, após a comemoração do Dia do Índio. Nesse ano de 1997, o ator e cantor Maurício Matar gravava uma linda canção de amor que já tinha sido eternizada pelo Vando. Moça. Te entregar, moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso só pra te abraçar, moça. Sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar, moça. Dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos,

indicando a você os artistas que você pode contratar para animar a sua festa. Porque festa sem música não é festa, é velório, né? Anote aí, ó, 61 99 81 3601. 61 99 81 3601 é o telefone da RBM Música para você contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. A RBM tem um show do tamanho da sua festa, viu? Ligue 61 99 81 3601. Você pode ligar, pedir um orçamento sem compromisso. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é para as donas de casa. Eu vou te ensinar a fazer, porque tem esses produtos de limpeza industrializados, mas é o seguinte, ó, produto industrializado, ingredientes básicos, mais um monte de produtos químicos, mais embalagens coloridas para te atrair, mais gastos com propaganda para te convencer, mais energia para produzir, mais combustível para transportar até você, tudo isso é igual a poluição. Quanto mais sofisticado é o produto, maior é o processo que eu falei em cima aqui, maior é a poluição, viu? E que tal você fabricar seus próprios produtos de limpeza? Vou te dar aqui umas receitas simples. Por exemplo, o detergente ecológico. Não, vamos primeiro. É, o detergente ecológico, vamos lá. Um pedaço de sabão de coco neutro, 2 limões e 4 colheres de sopa de amoníaco. O amoníaco é biodegradável. Então, anota aí, ó. Um pedaço de sabão de coco neutro, 2 limões e 4 colheres de sopa de amoníaco. Para preparar, você vai derreter o sabão de coco, picado ou ralado, em 1 litro de água. Aí você acrescenta 5 litros de água fria. Em seguida, espreme os limões. Por último, despeje o amoníaco e misture bem. Guarda o produto, você não precisa botar no fogo não, viu? É só isso, ó. Você pega um pedaço de sabão de coco neutro, 2 limões e 4 colheres de sopa de amoníaco. Se derrete o sabão, pica ou rala e põe no litro de água. Mistura ali até derreter. Aí você pode pegar isso e despeje mais 5 litros de água fria. Em seguida, você espreme os limões ali dentro. E por último, você despeja o amoníaco, mistura bem, guarde o produto em garrafas e vai utilizando no lugar desses que você ia comprar, né? Aí que ia pagar um absurdo. Você vai obter 6 litros de um detergente que limpa, não polui e cujo valor econômico é incomparavelmente menor do que o similar industrializado, né? Quem não vai ficar muito satisfeito com isso é os fabricantes desse negócio, né? Outro detergente ecológico multiuso. Anote aí, ó. Água, vinagre, amônia líquido, que é amoníaco, né? Bicarbonato de sódio e ácido bórico. Água, vinagre, amônia, que é amoníaco, bicarbonato de sódio e ácido bórico. Para preparar, em 1 litro de água morna, você coloca 1 colher de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de amoníaco, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa de bórax ou ácido bórico, que você compra em farmácia, né? Aí você pode utilizar em qualquer tipo de limpeza, em substituição aos multiusos convencionais. Como qualquer produto de limpeza convencional, mantém os detergentes ecológicos fora do alcance de crianças e animais domésticos. Menino é bicho do diabo, viu, menino? Cuidado com a meninada. Os meninos e os meninos de hoje em dia estão sabidos demais da conta. O meu netinho de 4 anos está mais sabido, mais inteligente do que eu. Já estou com mais de 60. Vou te contar, para o programa do Cleide Guerra, ensinando as mulheres até fazer detergente. Tem base um trem desse. O grande sucesso do momento, meus amigos de Paulo e Paulino. Ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim.

os beijos que já não me dou. Fui tanto pra você e hoje nada sou. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, você. A lorota boa de hoje é uma briga de casal. Você não briga não, né, comadre? Você também, né, compadre? Não briga com a mulher, não? Não, é uma paz danada na sua casa. O marido teve um dia daqueles, cansado, estressado. Chegou em casa e a mulher não estava, não tinha chegado. Ele chegou primeiro que a mulher, não tinha chegado do serviço ainda. Passado uns minutinhos, a mulher chegou, mas ele, o marido estava bravo demais da conta. Tava um siri na lata. Aí ele ficou bravo, virou pra mim e disse: ó, hoje eu vou te mostrar quem é que manda nessa casa. Eu quero que você vá agora pra cozinha preparar o meu jantar. Como é que eu chego depois de um dia cansado e não tem comida? Depois você vai me dar banho, pentear o meu cabelo e sabe quem é que vai me colocar pra dormir? A mulher olhou pra ele assim, com maior tranquilidade, falou assim: sei, o agente funerário. Era brava. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração que você conhece, todo mundo sabe, é uma oração das mais bonitas que existem. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu, graças a Deus, eu levo uma vida com muito conforto. Mas para eu chegar até isso, eu cheguei em Brasília há 45 anos atrás. Meu primeiro trabalho, eu fui ser vendedor de pneus na renovadora de pneus OK's aqui em Brasília. Eu trabalhava muito. Eu era o melhor vendedor, eu era o que chegava primeiro, é o que almoçava mais rápido, o que saía mais tarde, obviamente. Era o que vendia mais e o que ganhava mais dinheiro da turma dos vendedores de pneus. Mas um dia eu cansei de trabalhar para os outros e resolvi trabalhar para mim. Tá? E hoje, depois de tantos anos de trabalho, eu tenho uma vida muito confortável. Isso pode acontecer com qualquer um. Agora, não cai do céu, não. Eu sempre acordei cedo e dormi tarde. Comigo tem esse negócio de sábado, domingo, feriado, eu trabalho o ano inteiro. Eu adoro trabalhar. Se você quiser seguir o meu exemplo e vencer na vida, eu quero te dar uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa ou no seu local de trabalho. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. É uma oportunidade rara para revendedores, lojistas e sacoleiros. Entre em contato, vou te dar dois telefones, 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 8143-8802, 8143-8802 da TIM. A Oporte Jeans manda via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte vem da palavra inglesa opportunity, de oportunidade, viu? Você vai ter a possibilidade de lucrar até 100% e vender mais barato do que a concorrência. Você pode começar fazendo pequenos pedidos e vai crescendo aos poucos. Daqui a pouquinho você está com a sua própria loja, né? Seja um revendedor Oporte Jeans. É só você ligar 61 99 81 3601 e 81 43 8802. Aniversariando hoje, Aline Silva, Sandra Inácio, o José AG Sacramento, o meu amigo Marcos Kenningan de Brasília, minha amiga Elizabeth Couto de Brasília e o meu querido amigo Vanderlei Ricardo. Acho que chamar ele por esse nome, nem ele não lembra mais. A gente conhece ele por Vandinho, né? Vandinho, um abração pra você. Rapaz, eu achava que o Vandinho era mais novo do que eu. Tá conservadão, rapaz, mas tá fazendo 65, 6.5 turbinado. Pra todos os aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz, muita saúde. E pra você também, que tá fazendo aniversário e eu não estava sabendo, sinta-se abençoado, porque agora você vai rezar comigo. Todos vão rezar comigo agora, porque eu vou fazer a oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. É a oração do Pai Nosso. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, agora e na hora de nossa morte. Amém. Existem outras versões do Pai Nosso, né? Tem a versão das igrejas evangélicas, mas esse foi o que eu aprendi, né? E o importante é que todos têm a mesma direção. Eu sempre digo o seguinte: Deus é um só. O caminho para chegar até Ele, cada um escolhe o seu, né? Eu tenho o meu, você tem o seu, mas se Deus quiser, todos chegaremos até Ele. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar. Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas de inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Também no céu anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, e os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Eu juro para vocês que eu não gostaria de ter gravado essa canção se não existisse essa situação, mas infelizmente existe, né? Uma composição do grande poeta goiano Antônio Vitor, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Eu vou a Coromandel relembrar, rememorar, e homenagear o imortal poeta goiá, o meu amigo grandalhão Sérgio Reis, Caminhos de Minha Infância. Lembrando Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, uma de suas mais belas canções, Sérgio Reis, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável de hoje é de José Martiniano de Alencar, o José de Alencar. Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres, não tão curto que nos escandalizem, nem tão comprido que nos entristeçam. Aí tem a versão lá de Minas Gerais que a gente fala assim, ó: discurso e saia de mulher, quanto mais curto, melhor. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Breno Reis e Marco Viola. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu fico feliz da vida de saber que você está ouvindo o nosso programa, mas você quer me deixar mais satisfeito ainda? É quando você participa, quando você manda um e-mail, quando você entra lá no site www.radioestudiobrasil.com.br, deixa lá o recado para o meu programa, quando você entra no Facebook, no Twitter, no Orkut, quando você usa o nosso e-mail, programa cleitoaguiar@gmail.com, quando você liga nos nossos telefones, eu fico feliz com a sua participação. Mas já me dou por satisfeito com a sua audiência, tá bom? Mas se você quiser me ver reganhar as canjicas, tudo, abrir os dentes mesmo, é você participar do nosso programa, tá bom? Seja muito bem-vindo. A discoteca do Cleitão vai trazer a dupla Breno Reis e Marco Viola. Eu acho é pouco.